programa Momento Espírita. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Por meus filhos, suplico a Maria, Espírito que por sua grandeza e luz, por seu imenso coração, mereceu ser na terra a mãe de Jesus, que estenda sobre meus filhos seu manto de proteção, que os guarde das tentações da matéria, do excesso de orgulho, da vaidade e de egoísmo. Afaste, Maria, de seus caminhos todas as influências negativas de encarnados e desencarnados que possam induzi-los aos caminhos perigosos dos vícios e dos abusos do sexo. Ajude-me a guiá-los para que sejam dignos, honrados e merecedores da bondade divina. Que eles permaneçam em Deus pela fé, não se afastando nunca, Mãe, do caminho ditado por vosso Filho Jesus, amando e respeitando a si mesmos e aos seus semelhantes, conscientes que desta maneira estarão amando e respeitando ao nosso Supremo Criador. Valorosos presentes que Deus permitiu viessem dividir comigo esta passagem terrena, os filhos amados de meu coração são, antes de tudo, vossos filhos. Por isso, Mãe, eu os entrego ao vosso amor, para que os guarde e os proteja durante suas trajetórias na Terra. Confio em vós e em vosso amor. Assim seja. Autora Marina Cruz. Momento Espírita. Você estava sempre. Boa tarde, amigos. Quem os cumprimenta é Wanda Marmiroli Pascoal. E este é o programa Momento Espírita número 85, produzido pela Associação Espírita Mateus. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. No final deste programa, sortearemos 3 livros. O primeiro, Sonho de um Vencedor, romance mediúnico psicografado por Zélia Carneiro Barufi, ditado pelo espírito Selmo Robel. Segundo livro, A Criança que Seguiu Jesus, preces em forma de poesia transmitidas pela mensageira espiritual Margarete. E o terceiro, Fonte de Paz, psicografado por Chico Xavier, ditado por espíritos diversos. E para concorrer ao sorteio, basta telefonar para o 3552-3460. A dona Thelma os aguarda. Boa sorte a todos. As músicas apresentadas neste programa são do CD Canções pela Paz, com o Coral Infantil Ecumênico LBV. E para adquirir, ligue 0800-17-57-77. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome, pedindo o teu amparo para mais esta tarefa de divulgação da doutrina espírita. Que possamos direcionar nossas melhores vibrações para os nossos ouvintes nesta tarde. Que os amigos da espiritualidade possam nos intuir de modo a que possamos desenvolver nosso programa da forma mais apropriada possível. Amigo Jesus, fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Com muita alegria, recebemos neste feriadão religioso o nosso amigo André Luiz Sobreiro, da cidade de Severínia. Bem-vindo, André. Nossa gratidão por estar mais uma vez conosco. Boa tarde, André. Bom, só mesmo um abnegado por ideal espírita como você, para deixar sua casa num feriado gostoso como esse, poderia estar curtindo sua folga do trabalho. Então, por isso mesmo, obrigada por aceitar prontamente o nosso convite, André. Seja bem-vindo. E você está convidado e à vontade para suas primeiras considerações. Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer poder estar aqui mais uma vez, acho que é a quarta vez aqui no programa de vocês. Para mim é uma excelente maneira de curtir o feriado, trabalhar na Seara de Jesus. É uma maneira fantástica de aproveitar o feriado. Eu agradeço a oportunidade e que os bons espíritos que aqui se encontram nos abençoem, para que a gente possa transmitir o nosso recado de forma mais clara possível. Muito bem, André, conforme já divulgamos em programas anteriores, o tema de hoje é ressurreição e reencarnação. O que você pode dizer a respeito disso inicialmente? Bom, a gente vai começar não por ordem de importância, mas por uma ordem didática, pela ressurreição. Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que a ressurreição era uma crença dos judeus. Eles acreditavam na ressurreição e que seria uma forma incompleta, vamos dizer assim, ainda primária, de crer na reencarnação. Eu terminei há pouco tempo de ler um livro muito interessante chamado Analisando as Traduções Bíblicas, do Severino Celestino da Silva, que esteve várias vezes já no programa Transição, e ele é um estudioso da língua hebraica e do aramaico, da cultura dos judeus. E ele fala que, na verdade, a crença dos judeus não era na ressurreição. A crença era na reencarnação, mais ou menos nos moldes que a doutrina espírita nos prova hoje. Eu, no meu ceticismo, eu demorei um pouco para entender. Mas, folheando o Evangelho, eu encontrei, logo no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Kardec nos transmite essas palavras que constam do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Caso alguém em casa resolva acompanhar o que eu vou ler, na verdade, essa consta do Evangelho de Mateus, capítulo 16, mas chegou às nossas mãos uma tradução do Evangelho feita por Haroldo Dutra Dias, lá de Belo Horizonte, que durante vários anos fez uma tradução do Evangelho diretamente do grego. uma tradução literal, sem interpretação. Então, caso alguém esteja acompanhando em casa o que nós vamos comentar aqui, encontre diferenças no texto, é por esse motivo. O Haroldo traduziu direto do grego, sem aquelas distorções todas, tá? Então, no Evangelho de Mateus diz o seguinte: chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntava assim aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Na linguagem de hoje, é como se o Cristo tivesse perguntado: quem eles dizem que sou eu? Para a gente aplicar isso ao nosso dialeto mais contemporâneo, digamos assim. E os seus discípulos disseram: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou alguns dos profetas. Olha que interessante. Se eles acreditavam que ele poderia ser João Batista e conheceram João Batista, a aparência, o corpo de João Batista, ele não podia ser João Batista ressuscitado. Então a crença deles não era em ressurreição, a crença deles na reencarnação. Porque se fosse a ressurreição de João Batista ou de Elias ou de Jeremias, teria que ser a ressurreição com aquele corpo que eles conheceram. João Batista é contemporâneo ao Cristo, aliás é primo do Cristo, com poucos meses de diferença, acho que 6 ou 7 meses de diferença. Então, se eles acreditassem na ressurreição, João Batista teria que ressurgir com o seu corpo e a sua aparência. Então, se eles achavam que o Cristo poderia ser João Batista, eles não estão falando em ressurreição, eles estão falando em reencarnação. Mais ou menos nos mesmos moldes que a doutrina espírita traz pra gente. E a ressurreição, nós sabemos que pressupõe a volta do Espírito naquele mesmo corpo que ele habitou naquela encarnação em que ficou conhecido. Para nós espíritas, isso já cai numa certa contradição, porque nós sabemos que meu perispírito pode se moldar no formato de qualquer uma das encarnações que eu tive, não só essa, onde eu optei por me chamar André e sou professor, sou espírita, enfim, qualquer uma das outras. Então eu teria que ressurgir com qual delas? Já é uma dúvida que surge para a gente, né? Vamos ressurgir com qual? Para nós espíritas que somos reencarnacionistas e sabemos da plasticidade do perispírito, nós sabemos que basta o desencarnado pensar, lembrar-se de qualquer uma das encarnações que ele teve no passado, que automaticamente o seu perispírito se molda naquela forma. Chama-se plasticidade do perispírito, discutida por Zalmino Zimmermann, que é um grande estudioso do perispírito. E nós sabemos também que a ressurreição naquele corpo que já se desintegrou, ela é materialmente impossível, a ciência já prova isso. Então, da onde surge a crença? No milagre. Milagre que nós espíritas não acreditamos, porque na verdade não existem milagres, existem fenômenos que por nós não entendermos, nós consideramos milagres, mas não são milagres. São leis que nós ainda não conhecemos, porque nós estamos longe de conhecer todas as leis de Deus. Nós conhecemos algumas, estão sendo apresentadas para a gente gradativamente. Então a ciência prova ser impossível a ressurreição desse corpo, ressuscitar com aquele mesmo corpo. E só para a gente encerrar essa primeira parte, essas considerações iniciais a respeito do termo, no grego, no idioma grego, de onde vem o Novo Testamento, porque nós sabemos que o Antigo Testamento vem do hebraico, o Novo Testamento vem do grego. Se foi escrito em hebraico, o original se perdeu. Tudo que se tem arquivado do Novo Testamento está em grego. Se foi escrito em hebraico, os originais se perderam. E no grego, ressurreição vem de uma palavra chamada anástasis. E anástase significa acordar ou levantar. Então, no contexto da linguagem grega, morrer era deitar-se. Fulano deitou com seus pais, por exemplo. Morreu e foi enterrado com os pais. E ressuscitar era acordar ou levantar. São essas diferenças de linguagem que podem gerar confusão também. É bem interessante isso, André. Bem interessante. Momento Espírita. Após essa música, nós continuamos no nosso tema de hoje, sobre a diferença de ressurreição e reencarnação. E falando nisso, André, a gente gostaria que você explicasse sobre a ressurreição de Lázaro. Pois não. Trazer Lázaro de volta do plano espiritual, se Lázaro estivesse realmente desencarnado ou morto, particularmente eu acho impossível. Não que o Cristo não tivesse poderes para isso, talvez tivesse. Mas o problema é que o Cristo nos diz que ele não veio destruir a lei, ele veio confirmá-la. E depois que o espírito foi desligado do corpo e o corpo entra em decomposição, essa ligação foi rompida em definitivo. Então Lázaro não pode ter voltado do plano espiritual e não pode ter ressuscitado. O que nós sabemos é que existe um fenômeno de morte aparente que nós chamamos de catalepsia. Nada mais é do que um desmaio mais prolongado. Simples. Lázaro não poderia estar morto, porque Cristo não veio para destruir a lei, ele veio para confirmar. E a lei de Deus diz que depois que o espírito se desprendeu daquele corpo e o corpo entra em decomposição, ele não pode, aquele espírito não pode voltar mais para o mesmo corpo. Então, falo isso sem medo de errar. Lázaro não pode ter ressuscitado. Então, na verdade, Lázaro não morreu. Com certeza não. Estava morto. Com certeza não. Para que fique bem claro para os nossos ouvintes, André, já que é uma coisa assim um pouco confusa, as palavras se confundem, esclareça bem o que é reencarnação e o que é ressurreição. Tá. A ressurreição, como nós já dissemos, era uma crença judaica que pressupõe a volta do espírito naquele mesmo corpo, ressuscitar daquele corpo. A maioria das religiões que tem essa crença falam no juízo final, que todo mundo ressuscitaria no dia do juízo final para ser julgado, e alguns seriam absolvidos, outros condenados, digamos assim. Já é um ponto de discordância com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não prega nem céu nem inferno, ela prega o progresso. Progresso contínuo, que é o que nós vamos discutir um pouco mais à frente. Deus não poderia fechar a ninguém as portas do arrependimento e do progresso. Porque se eu cometi uma falha e estivesse preso nesse, entre aspas, inferno, para que me arrepender? Eu não vou sair de lá mesmo. Então não adianta eu me arrepender. Não adianta eu orar, não adianta eu pedir perdão. Parece estranha essa crença, né? Soa estranha aos nossos ouvidos. E a reencarnação seria a volta desse espírito em um novo corpo para uma nova existência, buscando continuidade do progresso, do aprendizado, do progresso intelectual e do progresso moral. Então, pegando esse gancho, André, eu lhe pergunto, por que é que exatamente tem pessoas que dizem assim, mas por que a reencarnação, se eu vou voltar num corpo novo, mas e progredir, de que maneira se eu não me lembro dos erros do meu passado? Se eu não sei do que eu cometi, como é que eu vou melhorar ou piorar? Entendi. Isso me lembra uma passagem lá no finalzinho do Evangelho, um diálogo entre Tomé, apóstolo do Cristo, e os outros discípulos, quando eles chegam até onde Tomé estava e dizem assim, Tomé, nós vimos o Mestre. Jesus tinha sido crucificado há poucos dias, pouco tempo. E Tomé diz, eu não creio. Eu só vou acreditar se eu ver e tocar as chagas dos pregos. Mais ou menos 8 dias depois, Jesus se manifesta para eles e Tomé estava junto nessa ocasião. E Jesus se aproxima e fala, Tomé, toca, e oferece as mãos. Tomé toca as mãos, as chagas, se joga de joelho no chão e diz, meu mestre e meu senhor. E Jesus diz a ele, Tomé, você acreditou porque viu, mas bem-aventurado aquele que crê e não viu, ou crê sem ter visto. Para nós que somos espíritas e que buscamos essa fé racional, nós não precisamos saber quem nós fomos em outra vida para saber que nós somos devedores. Pelas tendências que nós portamos, nós sabemos o que nós fizemos, nós temos uma noção muito precisa daquilo que nós fizemos em outras vidas. Você quer ver outra situação interessante? A maioria de nós não é médium vidente. Nós não vemos os espíritos desencarnados, mas sabemos que eles existem. Bem-aventurado aquele que crê sem ter visto. Nós não precisamos ver, nós sabemos que eles existem. Então a fé racional nos fortalece nisso também. Eu não preciso lembrar o que eu fiz em outra encarnação. Eu sei que eu sou um devedor e pelas tendências que eu porto, eu sei aonde eu preciso me corrigir. Obrigada, André. Imagina. Ficou muito bem esclarecido. Obrigado. O André, uma coisa que é marcante na história do cristianismo, até muito mais importante do que a vida de Jesus e os seus ensinamentos, foi a morte de Jesus, que até hoje é comemorada de uma forma fúnebre, né? Então, muito mais importante que os exemplos que Jesus deixou foi a morte dele. E um dos pontos que deu origem à ressurreição foi o desaparecimento do corpo do Cristo. Fala, você tem alguma coisa para nos esclarecer a esse respeito? Sim. Um dos pontos que a gente se propôs a discutir é esse. Da onde surgiu essa confusão entre a ressurreição e a reencarnação? Então eu vou fazer essa explanação e depois eu jogo para a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. A confusão aconteceu por falta de conhecimento de uma ferramenta que todos nós somos portadores, encarnados ou não, todo mundo tem, citada por Paulo Apóstolo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, quando ele fala assim, semeia-se corpo material, colhe-se corpo espiritual. Kardec nos dá para o corpo espiritual, na doutrina espírita, o nome de perispírito. O grande problema foi o desconhecimento do perispírito, porque quando um médium vidente olhava para um espírito desencarnado, dava a impressão, por causa do perispírito, que esse espírito tinha corpo, cabelo, roupa, parecia uma pessoa que estava encarnada, parecia uma pessoa que estava viva. Então, em cima desse olhar e desconhecer o perispírito, surgiu a confusão. Me permitam a parte, André, mas explique, porque muitos não sabem o que é perispírito, qual é a diferença perispírito e espírito, tá. Por favor. O espírito é o princípio inteligente, o espírito é quem pensa, é quem tem vontade. E para que ele tenha limites, para que ele tenha forma, para que ele se manifeste junto ao plano material, inclusive junto ao seu corpo, ele precisa de uma ferramenta chamada perispírito. Peri vem de perímetro, são os limites do espírito. Surgiu em analogia ao perisperma. Se nós nos lembrarmos de um abacate, quando você tira a semente do abacate, ela tem uma pelinha bem fininha. Aquele é o perisperma. Surgiu em analogia ao perisperma. Então, o princípio inteligente é o espírito. O perispírito é como se fosse uma ferramenta, é o corpo do espírito. Como Paulo Apóstolo falou, corpo espiritual. Então, surgiu essa confusão que nós estamos dizendo. E aí, essas pessoas que desconheciam o perispírito escrevem o Antigo Testamento. E hoje nós temos algumas noções sobre o perispírito, ele é falado com riqueza de detalhes na doutrina espírita, e alguns cientistas até já o pesquisam, já existe pesquisa científica sobre o perispírito, mas nós interpretamos as escrituras no sentido literal. Então, acha-se na ressurreição. E foi o que aconteceu com Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como era necessária a crença no milagre, para que as pessoas vissem o Cristo como o Filho de Deus, ou o Deus vivo, como algumas pessoas acham que o Cristo é Deus, havia necessidade das pessoas acreditarem que ele ressuscitou. Então, por alguma forma que nós podemos levantar algumas hipóteses aqui, o corpo do Cristo desaparece, não ressuscitou. Fala-se em roubo, fala-se, o Eliseu Rigonati no Evangelho dos Humildes fala que a própria espiritualidade vai lá e desintegra o corpo do Cristo, desmaterializa. Jamiro dos Santos Filho, depois do Calvário, fala que o próprio Cristo vai até a gruta e desmaterializa o próprio corpo. Mas o fato é que esse corpo não ressuscitou, isso é fácil de entender, mas era necessário que esse corpo desaparecesse para dar a impressão de que o Cristo teria ressuscitado, porque o milagre precisava ser vinculado, vamos dizer assim, ser comentado, entendeu? Certo. Mas seria então um trabalho da espiritualidade? Sim. Ou do próprio Cristo, ou dos enviados do Cristo, dos Espíritos superiores, a mando do próprio Cristo. A prova maior disso, André, é que na primeira aparição de Jesus, ele disse para que não o tocassem, né? Maria Madalena. Para que não o tocasse, porque era um corpo fluídico. Né? Não me toque, porque ainda não acendia não o Pai. Não acendia o Pai. Se ela tentasse abraçá-lo, ela ia passar por dentro dele. Passar por dentro dele, não ia conseguir tocar. Né? Ele estava materializado, que é tornar visível, mas não estava tangível, que é outra propriedade do perispírito, que faz com que os espíritos se tornem tangíveis, palpáveis. A gente pode pegar na mão, pode apertar, mas ali não era o caso do Cristo, ainda não. Bom, e em cima disso, desenvolveu-se essa teoria da ressurreição, que perdura na mente de grande parte do cristianismo, André. E como fazer para que as pessoas se desvinculem desse dogma? Na verdade, o que nós precisamos, gente, é abrir o nosso pensamento, né? Nós estamos com os pensamentos, com a nossa mente, vamos dizer assim, fechada no que está escrito na Bíblia para uma interpretação literal. A gente poderia citar, por exemplo, como forma de desmistificar essa linguagem, que o Novo Testamento foi escrito há 2000 anos atrás. Será que a linguagem, não estou falando em idioma, estou falando em maneiras de se expressar. Será que há 2000 anos eles se expressavam da mesma forma que nós nos expressamos hoje? Então é óbvio que deve ter havido alguma confusão. Essa diferença de linguagem já é grande coisa. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, quando é comentado o desencarne de Estevão, lembra que ele foi apedrejado? Nos Atos dos Apóstolos está assim. Estevão teria dito: eis que vejo a porta do céu se abrir e o Senhor Jesus sentado ao lado de Deus. E essa é a linguagem há 2000 anos atrás. No Paulo Estevão, que Emmanuel usou a nossa linguagem, explica de forma mais fácil. Ele teve uma visão, ele estava desencarnando, viu o Cristo vindo recebê-lo. Não teve porta do céu, não teve Deus sentado, Jesus sentado ao lado de Deus, nada. Simplesmente o Cristo veio recebê-lo. Então essa diferença de linguagem, a gente precisa entender isso. A linguagem de 2000 anos atrás é completamente diferente. E aí a gente tenta adaptar isso para a linguagem de hoje, a gente vai perceber que tem diferença. Até porque, comparando, André, com hoje, vejamos hoje as palavras, a maneira de se expressar dos internautas. Quer dizer, completamente diferente das nossas interpretações ou da maneira que nós falamos corriqueiramente, concorda? Imagine isso há 2000 anos. Só para vocês terem uma ideia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era uma língua pobre. Poucas palavras, poucas concordâncias, nenhuma vogal, nenhuma. Quando ele foi traduzido para o grego, sai de uma linguagem pobre, que é o hebraico, para uma linguagem riquíssima, porque era a linguagem de filósofos, com 7 vogais. Para quem não tinha nenhuma, passou para 7. Então, vai haver diferença na tradução, gente. Aí dá confusão. E o importante é que, para que a gente tenha realmente, né, o conhecimento exato, basta que nós usemos a razão, né, André? A razão, a fé racional. A fé raciocinada. Analisar. Isso é que nos dá a base para que tenhamos uma crença sadia e correta. Analisar de forma lógica. Vamos fazer um intervalinho para botar mais uma musiquinha aqui. Momento Espírita. Você se esqueceu que o André, conforme os objetivos da reencarnação, cita pra gente quais os tipos de reencarnação. Tá. Eu encontrei essa informação num livro interessante chamado Evolução para o Terceiro Milênio, de um autor chamado Carlos Toledo Rizzini, que, aliás, já está no plano espiritual. Vamos começar pela nossa reencarnação. Nós que temos algum merecimento e alguma bagagem reencarnatória. A nossa reencarnação é chamada da reencarnação proposta. É aquela em que nós somos convidados para reencarnar e temos o direito de falar não. E mesmo quando nós aceitamos essa reencarnação, as provas e as expiações pelas quais nós vamos passar, principalmente as provas pelas quais nós vamos passar, são negociadas, são propostas. Algumas a gente pede, eles aceitam, outras não. Outras, eles nos impõem. Eles quem, André? Os espíritos superiores, que planejam as reencarnações. Isso, nas colônias espirituais às quais nós estamos ligados. Então eles propõem, olha, você precisaria passar por essa prova. Você acha que dá conta? Se a gente se fortalecer, eu falo, bom, vou tentar. E mais às vezes a gente acha que não dá. E nós temos pleno direito de dizer não. Acho melhor não tentar nessa encarnação. Mas como eu disse para vocês, pelo livre-arbítrio nós temos o direito de dizer não estou pronto para reencarnar. E a gente vai adiando. Não estou pronto. Quando de repente existe uma necessidade muito maior de reencarnar pelo tanto que a gente já adiou essa reencarnação. Aí nós perdemos o direito de dizer não. Essa é a reencarnação que todo mundo já ouviu falar, chamada compulsória. Essa é aquela que eu não tenho direito de dizer não, porque eu já estou adiando os meus compromissos há muito tempo e a coisa está piorando. Meu estado emocional, meu perispírito estão se deteriorando. Existe também a reencarnação compulsória para aqueles espíritos que não têm a menor condição de decidir se vem ou não. Tamanho estado de alienação. Isso nos é contado no livro Memórias de um Suicida, psicografado pela Ivone Amaral Pereira, o espírito que se assinava Camilo Cândido Botelho e depois se revelou Camilo Castelo Branco. Existe a terceiro tipo de reencarnação, chamada reencarnação livre. Essa é a dos espíritos superiores. Quando eles enxergam a necessidade de vir, eles vêm. Não é igual a gente que fica falando, ah, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu dou conta? Eles não, eles enxergam a necessidade e vêm, a hora que quiserem. Isso, André, como a Ana perguntou, seria mais uma missão, tipo missão? A reencarnação livre, sim, a dos espíritos superiores, aquilo que nós chamamos de missionários. Tipo Chico Xavier, alguns relatos bem confiáveis dizem que Emmanuel está encarnado. A Folha Espírita de maio de 2006 fez essa referência, e a Folha Espírita, nós sabemos, é dirigida por Marlene Nobre. É uma espírita de confiança, sabe o que está falando. Emmanuel estaria encarnado desde o ano 2000 no interior de São Paulo. Certo. Então, nesses espíritos, a hora que eles sentem a necessidade de vir para cumprir uma missão, eles vêm. O André, embora a gente já tenha falado sobre isso, mas tem aqui uma pergunta de uma ouvinte nossa, e ela quer saber assim, se é possível que Jesus, como espírito superior, tenha realmente ressuscitado? Não. Nós temos que pensar o seguinte, qual seria a utilidade de ressuscitar naquele corpo todo machucado? 12 horas sofrendo, apanhando, sendo humilhado, depois pregado a uma cruz, prego nas duas mãos, prego nos pés, coroa de espinho sobre a cabeça. Qual seria a utilidade de voltar num corpo nesse estado? Seria muito mais lógico a gente acreditar que, na verdade, o Cristo vem através do seu perispírito. E como nós falamos em propriedades do perispírito, a plasticidade é uma delas, nós não podemos esquecer que essas propriedades do perispírito, elas são cada vez mais eficientes conforme a elevação do espírito. Então todas essas propriedades que vão se melhorar conforme o nosso progresso, no Cristo elas já estavam no ápice das suas capacidades, digamos assim. Então eu digo a essa pessoa tranquilamente, o Cristo não pode ter ressuscitado. Certo. André, seus esclarecimentos são magníficos. Nós agora perguntamos, quais são os objetivos da reencarnação, André? Tá. Essa questão foi feita textualmente por Kardec ao Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, questão 132. Qual o objetivo da encarnação do espírito? Para que nós precisamos vir para o plano físico, nos ligarmos a um corpo físico? E a espiritualidade responde: Deus impõe para nós a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, objetivo primário, progresso. Certo. Objetivo primário de vir ao corpo físico, progresso. Uhum. Aí foi comentado aquela hora, por que nós esquecemos o que aconteceu nas outras vidas, e por que nós esquecemos o que nós combinamos para essa encarnação? Justamente Porque se a gente se lembrasse do que aconteceu em outra encarnação, nós teríamos um pé em cada encarnação, vamos dizer assim. E às vezes, focando uma encarnação, a gente se perde. Às vezes a gente não dá conta de organizar uma encarnação. Que dirá se eu tivesse mais de uma na cabeça? Exatamente. Então, olha aqui como que a justiça de Deus é sábia. Então, o primeiro objetivo, progresso. Ele continua. Para uns é expiação, para outros, missão. Ou seja, alguns são missionários. São espíritos muito adiantados que vêm com uma missão. Ajudar o progresso de alguém, de um grupo, de um país, de uma cidade, enfim. Para outros, é expiação, é o nosso caso. Nós que devemos para as leis de Deus, viemos para resgatar. Aí ele continua. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Nós precisamos passar pelo corpo. Por quê? Porque nós combinamos algumas provas, algumas metas para essa encarnação e ligados ao corpo físico nós esquecemos. Então nós temos uma vaga intuição. Nós não trabalhamos especificamente para aquele objetivo. Nós podemos progredir mais. Não precisamos ficar fechados em um único objetivo. Certo, certo, André. Obrigada. Continuando então a sua ideia, a justiça divina em relação à reencarnação. Tá. Na questão 171 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. Em que se funda a crença na reencarnação? Por que nós devemos acreditar na reencarnação? E a resposta da espiritualidade é sublime. Eles dizem assim: o dogma da reencarnação ou a crença na reencarnação se funda na lei, na justiça de Deus e na revelação das suas leis. Na justiça de Deus. E olha o que, que ele continua. Pois necessariamente, repetimos, o bom pai sempre deixa aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Cai naquilo que nós falamos. Se eu estivesse no inferno e não fosse mais reencarnar, de que adiantaria eu me arrepender e do que adiantaria eu pedir perdão? Eu não vou sair de lá mesmo. Então Deus deixa essa porta aberta para que nós nos arrependamos, para que nós peçamos perdão e peçamos uma nova oportunidade para resgatar as nossas faltas, para nos reaproximarmos das pessoas com quem perdemos a afinidade por algum problema. Em resumo, André, a reencarnação reflete a bondade divina. E não crer na reencarnação significa não crer em Deus. Praticamente isso. Não entender de que forma Deus age nas nossas vidas. Porque, desculpa interromper, reencarnação não é crença e não é dogma. É lei de Deus. É lei de Deus. Bem, André, infelizmente o nosso tempo vai se esgotando, mas felizmente temos aqui uma notícia da Beth, dizendo que dia 2 do 11, dia de finados, o André estará de volta para continuar esse tema que é realmente palpitante e falar sobre finados. André, o microfone é seu para as suas considerações finais. Só queria agradecer a oportunidade que a gente está tendo já pela quarta vez de visitá-los, né, de rever amigos e trazer um pouquinho do muito pouco que nós já sabemos da doutrina espírita. E a gente nunca pode esquecer de agradecer os bons espíritos que estão aqui com a gente. Isso, eu me lembro da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, quando ele fala assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, em parte a gente sabe, mas em parte a espiritualidade está aqui, nos intui pergunta, intui resposta, enfim. A espiritualidade nos ajuda muito e muito obrigado a eles e a vocês e que Jesus nos abençoe. Obrigada, André, mais uma vez pela sua presença. Você é sempre muito bem-vindo à nossa casa, ao nosso programa. Momento Espírita. Fazer uma prece. Sim, eu vou pedir. Vamos agora, na parte final do programa, com a programação da Casa Espírita. Hoje, às 20 horas, palestra com o orador espírita, trabalhador da nossa casa, Luiz Carlos de Oliveira Borges. Tema: ação e reação. Todos são bem-vindos à Casa Espírita, que emana paz, harmonia e serenidade. Alertamos também que o programa Transição, transmitido pela Rede TV, dia 17, domingo, às 15h15, terá como convidado o médium Divaldo Pereira Franco. E um tema bem atual: depressão. Nosso agradecimento ao André, também à espiritualidade amiga, que os envolva em luz e tenha um bom retorno ao seu lar. Agradecemos também, além do André, que é nosso companheiro já assíduo aqui na casa, a nossa querida companheira Ana Cláudia, que esteve presente aqui hoje também fazendo perguntas. Obrigada, Ana. E agora também agradecemos a todas as pessoas que nos telefonaram para concorrer aos livros. São elas: Cíntia, Rosângela, Milena, Ana Clara, Henrique, Juliana Magosso, Tiago, Dalva, Juliana Arvani, Rosa, Vanessa Crivellaro, ai que linda, Josefa, Regina, Antônio Jacinto, Luci e Rita. Bem, vamos ao sorteio, Clebinho. Clebinho nos ajudou aqui nesse sorteio, então vamos lá aos três exemplares dos livros. O primeiro, Sonho de um Vencedor, saiu para Milena. Parabéns, Milena. O segundo exemplar, A Criança que Seguiu Jesus, saiu para Rosa. Parabéns também. Terceiro exemplar, Fonte de Paz, o contemplado foi Tiago. Parabéns a todos. Podem retirar os livros aqui na rádio ou na nossa Casa Espírita. Muito obrigada. Elevemos agora o pensamento ao Mestre Jesus, em agradecimento pela realização de mais um programa, ouvindo a mensagem Aviso do Espírito, de Maria Dolores. Antes de falarmos a mensagem, Sérgio, nós queremos cumprimentar a todas as crianças pelo seu dia de hoje, para que sejam crianças maravilhosas, felizes, educadas e que sigam sempre o caminho de Jesus. E também mandar um grande e forte abraço a todos os professores que nos ensinaram, que nos mostraram o caminho do saber e do bem. E hoje em especial aqui ao André, que está presente também, professor, e a todos os professores de Urupês, do nosso estado, do Brasil e de todo mundo, que são professores também, que aprenderam com o Mestre Jesus. Aliás, temos aqui três professoras aposentadas também. Isso. Vamos à prece de encerramento, à oração. Está sendo procurado homem considerado galileu, 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece, é frequentemente visto com crianças esfarrapadas ou entre grande número de mulheres, sendo algumas de má vida. Quase sempre está seguido por 12 pescadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem. E chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa esbofeteada numa face ofereça outra ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5 mil pessoas, tendo ainda sobrado 12 cestos. Considerado impostor, por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte, com absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas, sem reclamar, quando conduzia a cruz às costas. Não se ofendeu quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre dois ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o terceiro dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome, Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre. Que a luz do Divino Mestre envolva todos os corações. Tenham uma semana repleta de amor, de harmonia e de perdão. Obrigado a todos pela companhia e amizade. E até a próxima terça-feira, às 13 horas. Fiquem com Deus. Momento Espírita. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Livrai-nos de todo mal.